tão feliz. Ainda sinto a tua falta, você se esqueceu de mim. Sem querer, me apaixonei, mas fiquei sozinho. Você foi, sem dizer adeus, apagando meu sorriso, me deixando triste assim. Eu gostava tanto de você, não dá pra suportar essa saudade. Se você quiser, ainda estou aqui. Gostar de mim, eu te peço, por favor, diga sim. Pelo amor do nosso amor, volta pra mim. Banda Visual Show, meu amigo Nelsinho Rodrigues. Essa saudade, se você quiser, ainda estou aqui. Eu te amo e não pretendo te esquecer. Oh, vem, não deixe tudo terminar. Não jogue fora o sonho tão posso nem gostar de mim. Eu te peço, por favor, diga sim. Pelo amor do nosso amor, volta pra mim. Pelo amor do nosso, volta pra mim. O impressionante Super Galáctico. O show digital de Marapani. Pra